que há em mim, querendo ser maior. Meu amor é um querer sem fim, que sempre diz que sim, nunca será menor. Meu amor é como se fosse o céu, é como se fosse o sol, a terra e o mar. Vida nos traduz o verbo amar. Se fosse o sol, a terra e o mar. Meu amor, oceano de luz, aonde a vida nos traduz o verbo amar. Meu amor é um tantinho assim de tudo que há em mim, será menor. Meu amor é como se fosse o céu, é como se fosse o sol, a terra e o mar. Meu amor, um oceano de luz, aonde a vida nos traduz o verbo. Se fosse o céu, é como se fosse o sol, a terra e o mar. Meu amor, um oceano de luz, aonde a vida nos traduz.